da grandeza, da beleza que é o mar. Me sentirei dono do mundo. É só você namorar. Pra você serei poeta, cantarei em prosa e verso. Te garanto, sendo minha, serás dona do universo. Tudo que tiver no mundo será seu, e todo o seu universo será meu. Na vida, de qualquer conquista maior será você, querida. Vai acontecer. Quando olhar em meus olhos, verá que meu mundo pertence a você. Da beleza que é o mar, me sentirei dono do mundo. É só você namorar, pra você serei poeta, cantarei em prosa e versos. Te garanto, sendo minha, serás dona do universo. Você querida, vai.